Os trabalhadores rurais de Apembeno, em Araripe, na quarta-feira, dia 16 de janeiro, a partir do dia. No seu escritório de advocacia previdenciária, situado na rua Miguel Arraes, 156, no centro de Araripe, próximo ao sindicato do mesmo dia, estará aqui na quinta-feira, dia 17 de janeiro, a partir das 7 horas até o meio-dia, na quinta-feira, Campos Sales, viu? Quinta-feira, de 7 ao meio-dia, do seu escritório de advocacia previdenciária, situado na rua Francisco Ademar de Andrade, 950, centro, Campos Sales, em frente ao INSS. Oliveira. Já já eu tô de volta. Cidade Mix. Cidade Mix. A mistura gostosa do seu rádio. No programa Cidade Mix. É hora de informação. Vamos até Brasília com o Paulo Otarã. Arthur Lira do PP ou Fábio Ramalho do MDB poderão ter suas candidaturas à presidência da Câmara turbinadas nos próximos dias. Apesar de Rodrigo Maia ter tentado uma aproximação com os petistas e ter recebido um aceno até mesmo do PDT com aval de Ciro Gomes, uma troca de bilhetes entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro numa solenidade oficial na sexta-feira pode ter selado o afastamento definitivo dos petistas da candidatura considerada a mais robusta na corrida à presidência da Câmara dos Deputados. O vice-líder da bancada do PT, Jorge Sola, é enfático ao defender isso. Ele já deixou claro. Ele está sendo candidato para ser correio de transmissão do governo fascista. Isso não poderá contar com apoio do PT. Nós vamos estar mais 4 anos pela frente, evitando um mal maior, fazendo política de redução de danos, e para isso a gente tem que ter um presidente na Câmara que assegure o mínimo de independência legislativa em relação às posições fascistas e executivas. Em torno de Rodrigo Maia existem mais de 10 legendas, o que garantiria votos suficientes para resolver a disputa ainda no primeiro turno. No entanto, desistências e desconfortos de parlamentares por terem seus votos já definidos pela bancada antes mesmo de assumirem pode mudar o cenário. A eleição para a mesa diretora da Câmara está marcada para o dia 1º de fevereiro. Com o microfone da Rádio Cidade de Campos Sales, AM630, apaixonada por você, aqui de Brasília falou seu oferecimento de Casa Nova, construções e locação de máquinas. Rádio Cidade, Rádio Cidade, a mais popular. Cuide de seus olhos. Agora em Campos Sales você conta com um especialista, médico oftalmologista, Dr. Gustavo Alencar. Exame de vista computadorizado, cirurgia de catarata com implante de lentes especiais, cirurgia e controle de glaucoma e adaptação de lentes de contato é com Dr. Gustavo Alencar. Agende de especialidades médicas, Dr. Valdir Júnior. A Rua Valdemar Falcão, 310, no centro de Campos Sales.